Seja bem-vindo. A loja Havaí Surfwear. Estúdio Gambiarra, sua produção perfeita. Havaí Surfwear Brother. Loja Havaí Surfwear. Loja Havaí Surfwear. We're Ted Midback, the best DJ in Brazil. Surfware. Descubra o que é sagrado pra você e viva essa onda. Estão ouvindo esse som, pulsando seco no ar, merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores, para ouvirmos bater. Tomorrowland, please make some noise for the fabulous Shapeless. We're all Shapeless. Me tomorrow. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Pulsando seco no ar. Era a loja Havaí Surf Wear com as melhores marcas. marcas que vocês queriam, é? Então toma! Então detona, DJ Ted Midback. Havaí Surfwear. As novidades aqui chegam primeiro. Venha para a loja Havaí Surfwear Brother. Home. I was a king.

now, all the feelings will fade away. If you get to hear me now. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. If you get to hear me now, if you get to hear me now. Melhores marcas do surf. Na minha boca, eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só

melhor atendimento você sabe. Você encontra na loja Havaí Surfwear Brother. Sua produção perfeita. Essa vida de ilusão, aprendi a esconder a dor que eu tinha de não ter você pra mim. Momentos marcantes que me seguem por aí. O quanto fui criança em perder você. Volta, amor, vem me amar. Meu primeiro dando melody. Onde quer que você esteja, agora me sinto preparada. Preparada pra te amar. Volta pra mim, amor. Meu primeiro amor. Volta. Meu primeiro amor. Volta pra mim, preciso. Para a loja Havaí Surfwear Brother. Loja Havaí Surfwear. Te encontrar.

amo. Vou mudar meu status, vou botar namorando. Fala pro mundo inteiro sem vergonha que te amo. Me libera, nega. Deixa eu te amar. Me libera, nega. Que amor te sentir. Me libera, nega. Corre pro Olodum. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Me libera, nega. Deixa eu te amar. Meu status, vou botar namorando. Fala pro mundo inteiro sem vergonha que eu te amo. Vou mudar meu status, vou botar namorando. Fala pro mundo inteiro sem vergonha que te amo. Me libera, nega. Deixa eu te amar. Me libera, nega. Pra minha voz te sentir. Me libera, nega. Tá ligado, sacou, galeguinho? Pro mundo inteiro, vai, vai, vai. Pra me libera, nega. Deixa eu te amar. E me libera, nega. Pra minha voz te sentir. Me libera. Transados do movimento estão aqui na loja Havaí Surfwear. Juízo, como uma jaca louca. Quando bebe ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo. Como uma jaca louca. Quando bebe ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque a Santinha. Com a garrafa de tequila a Santinha. Se acabou a bebida a Santinha. DJ Ted Midback. Com a garrafa de uísque a Santinha. A Santinha. Se acabou a bebida a Santinha. Abastece que ela desce, desce. Pega raiz, vai, vai, vai, vai. Eu baixo esse suco que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Vem, vem, vem, vem. A Santinha perdeu o juízo, como uma jaca louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo, como uma jaca louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha. Se acabou a bebida a Santinha, para. Com a garrafa de uísque a Santinha. Se acabou a bebida Santinha. Se acabar, acabar, acabou. Abastece que ela desce. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Oh, desce, desce, desce. Abaixa o suco que ela desce. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abaixa o suco que ela desce. Mas que swing é esse? As melhores marcas e o melhor atendimento você sabe. Você encontra na loja Havaí Surfwear, brother. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu pedi tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Teve cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sempre de eles bebendo cachaça. Olha, meu amigo, não passaram não. É melhor mexer com o filhado. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Meus amigos, rodei. Eu tava ficando doido. Bora beber, eu tô solteiro de novo. Eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, rodei. Eu tava ficando doido. Ficando doido, bora beber. E aí, Costa? Coisa linda. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu pedi tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu se devia, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e ele bebendo cachaça. Olha, meu amigo, não é malo não. É melhor mexer com o fígado do que com o tira o pé do chão. Vem, vem, vem. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Ô, meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber, eu tô Ô Ronaldinho, você, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Ô Safadão, eu voltei, eu tava ficando doido. Melhores marcas do surf. Que bonito por natureza, que beleza, fevereiro. Fevereiro tem carnaval. Carnaval. Eu tenho um posto violão, joga pra cima, joga pra cima. Subiu, o bloco vai zapar. Vai caroço, vai caroço, vai meu filho. Some baby, posso não ser o grande líder. Pois é. Mas lá em casa cachorro, papagaio, todo mundo me respeita. Pois é. Essa é a ação da energia do poder. É carnaval, jogar pra cima e sobe aê. Paru. Eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Vem, vem, vem, vem, vem. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Ela é meme. Eu sou Flá Flá. Ela é meme. Vem comigo assim, ó. Eu vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Vou pedir pra você gostar. Eu vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira te esperando, a gente sorrindo, a gente cantando. Quando a gente ama, não precisa de dinheiro. Só quero amar, só quero amar, só quero amar de jeito maneiro. Não quero dinheiro, quero amor. É que eu espero, e no mundo inteiro. Não quero dinheiro. Eu só quero amar. conheço você bem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Tem que ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro. Meu amor, a semana inteira quando a gente ama, não tem seu dinheiro. Eu só quero amar, só quero amar, só quero amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. É que eu espero, grita o mundo inteiro. Vai, caroço! Escutou! Coisas fora, se que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe, deixe o meu colchão. Ela é pra Narte de Pentelha e Azia, é campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua, lua diminuía. A doida, Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito, ela me tem nas mãos. Meu filho, aguenta. E quem mandou você gostar do quê? Do quê? Dessa mulher de paz, isso complicado e perfeitinha. Você me apareceu, era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando à noite ela surgia. Meu bem, você cresceu. E meu namoro é. As melhores marcas e o melhor atendimento, você sabe. Você encontra na loja Havaí Surfwear, brother. Vai, garota, pega seu bumbum de martelo e bate. Loja Havaí Surfwear. Descubra o que é sagrado pra você e viva essa onda. De uma forma sensual. Princesas estão fazendo de uma forma sensual. Vingadora tá trazendo uma atividade que as meninas estão fazendo. Tocanha de prego, bumbum de martelo. Tocanha de prego, eu disse bumbum de martelo. Tocanha de prego, bumbum de martelo. Tocanha de prego, bumbum de martelo. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Tocanha de prego, pop. Chuchucas brasileiras, quem nas chuchucas, o ai, ou só quem for chuchuca, e as chuchucas, e as chuchucas, só quem for, e as chuchucas, o pop, pop, pop, pop, pop, pop, calcanha de prego, pop, pop, pop, pop, vá, bumbum de martelo, pop, pop, pop, calcanha de prego, pop, pop, pop, pop, bumbum de martelo. Princesas estão fazendo de uma forma sensual. Vingadora tá trazendo uma atividade que as meninas estão fazendo. Ó, o calcanhar de prego, bumbum de martelo. Eu disse calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego e quem tem bumbum de martelo. O calcanhar de prego, bumbum de martelo. E poc, poc, poc, poc, poc. E calcanhar de prego, poc, poc, poc, poc. Um bumbum de martelo, poc. Calcanha de prego, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Bumbum de martelo, pop, pop, pop, pop. Vai, bundinha. toque, toque, toque, toque, toque, tocanha de prego, toque, toque, toque, toque, bumbum de martelo, toque, toque, toque, toque, vai no calcanha de prego, toque, toque, toque, toque, toque, o de martelo, toque, toque, toque, e vai no calcanha de prego, toque, toque, toque, toque, um calcanha de prego, toque, toque, toque, bumbum de martelo, toque, toque, toque, toque, vai no bumbum de martelo. Surfwear Brother. Loja Havaí Surfwear Brother. Essa menina é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no paredão com as amigas. Essa menina é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no paredão com as amigas. Olha o que ela faz no paredão com as amigas. Ela é exclusiva, não mexe com ela não. Ela é exclusiva, não mexe com ela não. No chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela senta com a bunda no chão, chão, chão, chão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, chão, chão, é o bonde dos cachorros. DJ Ted Midback, Midback.